mais uma vez só lágrima amanhece na favela. Mais uma mãe angustiada, desesperada com a notícia. Quando ligou a tela, deu de frente com a manchete que seu filho já era. Puta que pariu, só ficou mesmo a lembrança. Todo dia de manhã, quando ela se levanta, olha na cama e vê que não sobrou mais nada. Nem um conselho que ela dava, adiantava. E aí agora, o que vai mudar? O mundo gira, é uma bola que nunca vai parar. Ou será que tá na hora de tudo mudar? Deixar o que passou, sem pensar e se atrasar. E ver que tudo isso não passa de ilusão. Que arma e droga é pegadinha pra prisão. Sei que não quer ver sua mãe te empurrando numa cadeira de rodas, ou muito menos jogando flor na sua cova. Que foda, mas por aqui é só o que se repete. Morreu, vira manchete, avisa o ML. Escuta de manhã, bem cedinho na banda B. A história que eles narram, cê realmente saber. Pra cê ver como tudo aqui termina. E o troféu terra na cara, na sua despedida. E o Oscar aqui foi o que você sonhou. Sua mãe de joelho chorando com dor e rancor. Lágrimas na favela. Mais uma mãe que sofre, sofre em meio a essa guerra. Aqui não tem perdão. Mais uma lágrima que escorre de mais um rosto humilde e nobre que se ajoelha nessa terra. Mundão agressivo, tristeza, saudades. A polícia tá matando, mas a viagem pra mais. Porque aqui tem que tá pronto, pronto pro combate. Os meninão tá tipo monstro, tá tipo Iraque. Com rancor no coração, maldade no olhar. Sem ninguém pra se espelhar, pega as quadradas atrás do Zoro. E nem quer saber se reagir, vira afinado. Avisa o instituto, mais um saco lacrado. Mais uma cena louca, na rua, na biqueira. Os menor tá de pistola, com tensão a noite inteira. Ou acorda bem cedo, antes do sol nascer, pra campanar a fita da lotérica, pra cê ver que dinheiro não vem na porta. Tem que correr atrás, vendendo uma droga, mas comida não falta mais. Porque eu corri atrás, trafiquei a noite inteira. Se dependesse do sistema, eu tava é na cadeia. Lágrimas na favela. Mais uma mãe que sofre, sofre em meio a essa guerra. Aqui não tem perdão. Mais uma lágrima que escorre de mais um rosto humilde e nobre que se ajoelha nessa terra. Tá faltando amor, mas puta que pariu. Os moleque tão sonhando com jericó e fuzil. Armado de matraca, querendo o seu sonho. Bordado campo, vila saco, tá tipo um bang bang. Lágrima vão escorrer e sempre vai ser assim. Quem quer o seu bem, na verdade quer seu filho. Filho da puta, olha pra cá e sente só meu ódio. E quem chora no final é sua mãe no seu velório. Tristeza no coração, o sangue tá escorrendo. Se arte tá atrasado, sinto o gosto do veneno. Olhei para o céu, não encontrei Jesus. No final do túnel não vi a porra da luz. Mas que merda minha vida, não teve valor. Plantei o ódio ao invés de plantar o amor. E no canto sombrio eu naveguei em maldade. Pros entes queridos só resta dor e saudade. Lágrimas na favela. Mais uma mãe que sofre, sofre